ZYC703. 99939. Sociedade FM Estéreo. 30 mil watts. A mais potente. Emissora Regional de Uberaba, Minas Gerais. 108 cidades. A Rádio Sociedade FM Uberaba paralisa suas transmissões por algumas horas. Logo mais, ao amanhecer de um novo dia, com novas esperanças e muita alegria, estaremos juntos outra vez. Apesar